Salvador, Abizete, Whisky, Juliet, Fox. Fox, prossiga. Bom dia, é uma solicitação de reboque pushback da posição 4 do pátio 3 para a posição 5 do pátio 1. Whisky, Juliet, Fox. Pushback, reboque, for na terra. Afirmativo, informarei. Jet, Juliette Fox, finalizando o reboque, obrigado, bom dia. Jet Fox, bom dia.